gente dá licença e eu quero... Bom dia, já estamos iniciando pela Rádio Fiscar FM 95,3, mais um programa Amanhecer no Sertão. Este programa também que está em cadeia com a Rádio Cultura FM de São Paulo, 103.3 e a 95.3. Esse programa que é transmitido aqui do campus da Universidade Federal de São Carlos, para São Carlos, São Paulo, Brasil, mundo via internet também. Cirilo Dantas vai na apresentação por aqui. Quem vai fazer os trabalhos técnicos, manipulação lá, sonoplastia, é o Anão. Bom dia pra você, Anão. Muito obrigado pela força aí. Então, as pessoas vão de São Paulo também, enfim, toda a grande São Paulo acompanhando nosso programa, já que está em cadeia aqui com a Rádio Fiscar FM. Esse programa sertanejo que é bastante cultural, com duplas que marcaram época e irão desfilar em nosso programa. Então, você que é de São Paulo, enfim, toda a grande São Paulo, o pessoal de São Carlos também que acompanha a nossa programação, vai ouvir músicas de viola com bastante escolha mesmo, com as músicas escolhidas a dedo mesmo. Então eu vou trazer aí, é o Palmeira e Biá cantando de Ted Vieira e Vieirinha, O Feiticeiro. E em seguida vem o Zé Miranda e Mirandinha, de Jesus Belmiro e Zé Mineiro, Homem Sem Medo. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscar e também pela Cultura FM 103.3. É assim que eu comparo o povo paranaense, no estado do Ouro Verde, cheguei alegre. Cidade de Pitangueira, de noite foi alarmada. Mandaram chamar o tenente, veio com 10 praças armadas. Na sessão de um feiticeiro, chegaram dando pancada. Prenderam 14 nessa ninhada, tocaram em fila no pó da estrada. Feiticeiro pra não fugir do caminho, também levaram um picuá cheio de livre e santinho. Tinha galão de defunto, pé de pato e mão de anjinho. Tinha um sapo seco dentro de um ninho, uma fita preta e 7 nozinho. Livro de bruxa na rua foram queimando. Tinha livro de mandinga, corrente São Cipriano. Tinha o retrato de um bode, um gato preto chorando. Era da Irmandade dos Africanos, lá no xadrez foram abaixando. Feiticeiro na Paulista esparramou. Quanta moia de família que o marvado destriou. Moça branca e direita com preto velho casou. A borracha ardeu, ele confessou, dano e os crimes que praticou. Hoje lá em Pitangueira ninguém mais fala em Moamba. Na cidade é só progresso, não tem mais roda de samba. Reportaram o feiticeiro dentro de uma caçamba. Quando a cana desce o cabra descamba, ele dança miúdo na corda bamba. Na cidade passou uma caravana fazendo publicidade. Esse dia estreava um circo de variedade. Um grande leão feroz era a maior novidade. O povo foi ajuntando, vendo o leão urrando e avançando na grade. tarde serena de desespero cobrir. Ninguém sabe como foi que a jaula se abriu, igual faísca de raio, na rua o leão saiu. E o famoso domador naquela hora sumiu, no meio da correria, demonstrando valentia, um boiadeiro surgiu. O valente boiadeiro o seu laço preparou. O leão foi avançando, com o laço encontrou. Laçado pelo pescoço, o rei da selva tombou. Num poste de aroeira, o leão ele amarrou. Pelas patas de alado, o leão foi derrotado. Sua bravura acabou. Chegou o dono do circo, quis pagar o laçador. Ele disse: o que fiz é serviço sem valor. Costumo pegar a unha, touro bravo pegador. Só quis estrear o laço que ganhei do meu amor. Fiz um pouco do que sei, desculpe se maltratei o bichinho do senhor. Aí com esses cantos de passarinho aqui do interior para o pessoal de São Paulo, apesar que o Bentivy hoje está mais na cidade do que nos sítios, aí nas fazendas também. Então tá aí o Bentivy, vem sabiá, vem trinca-ferro, enfim, o que é 30, são muitos pássaros pretos, são muitos e muitos passarinhos fazendo fundo em nosso programa aqui. Então você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela audiência de você, amigo ouvinte. Você que veio do interior do Paraná, de Minas Gerais, você que veio do Mato Grosso, de Goiás, ou até do Nordeste também, que a gente sabe que lá a música sertaneja não é muito assim, mas lá é outros tipos de música que o pessoal canta mais por lá também. Então aqui no estado de São Paulo, Goiás, Minas, Paraná, Mato Grosso, às vezes Santa Catarina, até o Sul também, as músicas sertanejas raiz é bastante curtida. Então vocês acabaram de ouvir, foi o Zé Miranda e Mirandinha cantando Homem Sem Medo, e abrindo o nosso programa foi o Palmeira e Biá, o Feiticeiro. É o programa Amanhecer no Sertão, aqui pela Rádio Fiscal FM 95.3 de São Carlos e também a Cultura FM de São Paulo. Eu vou trazer agora aí os dois índios aí. É Cacique Pajé cantando de Cacique Hélio Bueno e Áureo, Carente de Amor. Em seguida, vem esse duplão da cidade americana, americana que foi conhecida como a cidade do tecido, né? Hoje não é mais, né? Hoje é a cidade do Rio Poluído. Era tecido, hoje é a cidade do Rio Poluído, hein? Então vem aí, o Guaíra e Guaíba cantando de Felício Buriosa e Guaíba, O Menino e o Copo d'Água. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 95.3, onde você escuta diferente, e também a Cultura 2, a Cultura FM de São Paulo. Vamos lá, não. Assim que eu me casei, eu tive a felicidade de arranjar um bom emprego numa indústria da cidade, recebendo todo o apoio da minha cara metade. Alegrou o nosso ninho quando nasceu o filhinho, pra nossa felicidade. Pro trabalho, muito cedo eu saía, voltava pra minha casa só depois que escurecia. E naquele vai e vem, o meu filho eu não via. Brincando me esperava, mas o sono lhe apertava, sem me ver ele dormia. e me fez uma pergunta, eu tive que responder. Para que trabalha tanto, por favor vai me dizer. Se é um bom operário, o valor do seu salário, eu também quero saber. Do salário que eu ganhava, que era para comprar o que a gente precisava. Começou a pedir dinheiro, o que eu podia eu dava. Ele pegava uns trocadinhos e dentro de um cofrinho escondido ele guardava. Disse papai, me atenda por favor, o preço do seu trabalho, já consegui o valor. Compro um dia por mês, pra sentir o seu calor. Moramos no mesmo teto, mas carinho e afeto, não recebo do senhor. Conheci um menino que sofria amarga dor. Ele queria ser padre para ser um pregador, pois fazia em seu quarto um altar com muito amor. E de joelhos no chão rezava sua oração aos pés de Nosso Senhor. E seu pai era um carrasco, com isso não concordava, pois não tinha religião, em Deus não acreditava. Se visse o filho rezando, cruelmente lhe espancava. Para mais lhe castigar, tinha o prazer de quebrar o altar que ele adorava. O menino insistente, outro altar ele fazia. Era o mesmo sofrimento quando a tardinha morria, porque o velho chegava e a cena se repetia. Mas um dia o velho ateu decidido respondeu: vou dar fim nesta folia. Vou quebrar o altar que você tanto aprecia, mas vou te trancar num quarto durante 40 dias. Só terás um copo d'água e a tua fé por valia. Quero ver se o teu Deus vai te trazer como eu o seu pão de cada dia. Porte a janela na mais cruel tirania, pois dois capangas na porta, um à noite, outro de dia. No quarto nada entrava, do quarto nada saía. E aquele homem ateu cumpriu o que prometeu, até que venceu o dia. Ao abrir aquela porta, o carrasco estremeceu, encontrando o filho vivo, rezando aos pés de Deus. Olhando o copo d'água, só metade ele bebeu. Caiu de joelhos no chão, para Deus pediu perdão do erro que cometeu. E assim vocês acabaram de ouvir, então foi o Guaíra e Guaíba cantando O Menino e o Copo d'Água e o Cacique Pajé Carente de Amor. E tá aí, eu queria mandar um bom dia também pro Juliano também, que tem a sua programação sempre aqui pela rádio UFSCar FM 95,3, onde você escuta diferente. Essa programação também que está sendo transmitida para São Paulo, enfim, toda a grande São Paulo, aí em cadeia com a Rádio Cultura FM. Essa Rádio Cultura que a gente sabe, não só a Rádio Cultura a FM, como a Cultura AM e a TV Cultura, traz uma programação assim bastante diversificada, um programa cultural mesmo, né? Onde as crianças podem assistir desenho bastante criativo ali. Tem aos domingos também a TV Cultura, o programa de viola da Anisita Barroso, tem o Planeta Terra, tem o Eco lá também. É, moça, uma programação bastante diversificada. Então, você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela audiência de você, amigo ouvinte. A gente sabe que o pessoal é fã de música sertaneja, porque essas músicas raiz são músicas que marcaram época e desfilam em nosso programa, e sempre falando sobre aquelas coisas antigas que aconteceu, como essa que a gente vai tocar agora aí, que vem o Rei da Mata e Teão do Gado cantando de Rei da Mata, Brasil Progresso. E em seguida vem o João Mulato e Douradinho de João Mulato, Peito Par de Jesus Belmiro, Tudo Leva. Vamos lá, não, acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Piscar FM 95, até onde você escuta diferente. Meus amigos e colegas, hoje está fazendo um ano que eu deixei meu interior. Em São Paulo eu vim chegando, quando aqui desci do trem, parei e fiquei notando que as coisas de hoje em dia devagar vai te mudando. Como os antigos dizia, dali eu saí pensando. Nesse mundo a gente aprende, ainda morre no engano. Fui descendo rua abaixo, de longe fui avistando chaminé dando fumaça e as indústrias trabalhando. Ouvindo ecos do martelo, nas bigornas repicando, quase chorei de contente quando aos poucos eu fui lembrando das histórias e geografia que estudei há muitos anos. Desse meu Brasil de glória, país nobre e soberano. No tempo dos bandeirantes aqui também foi sertão, não havia esse progresso que hoje tem esta nação. Pra dizer bem com franqueza, quem nasce aqui neste chão tem que falar com clareza o valor dos nossos irmãos. Quem na história ler os nomes de uma velha seleção que ajudou nosso Brasil a chegar nesta posição. Quem ver o Brasil de hoje vê uma nova produção nas indústrias de automóvel, de rádio e televisão. Não tem mais monjolo d'água, nem ranchinho beira-chão. Tem escola e bom transporte, além da grande invenção. Reina a paz da liberdade, não há mais escravidão. Hoje é o Brasil progresso, orgulho da geração. carteiro leva a carta, entrega de mão em mão. Tintureiro leva a roupa, o padeiro leva o pão. O mineiro leva o ouro, vento leva o pó do chão. Baiano quando se ofende, já leva a mão no facão. Leva tombo de amor, leva dor no coração, dá suspiro entre cortados, peito que leva paixão. Gosto de levar o andor quando vou na procissão, mas não gosto de levar amigo meu em caixão. Beija-flor leva pena pra fazer ninho macio. Pescador leva a linhada quando vai pescar no rio. Quem parte leva saudade, deixando o lugar vazio. Eu levo gosto na boca dos beijos de quem partiu. Leva surra da polícia, quem é malandro e vadio. E quem trabalha de noite, leva agasalhos de frio. Quando eu entro no jogo, sempre levo mais de mil. Pra onde querem levar o futuro do Brasil? E aí esse barulho de passarinhada fazendo festa, o passarinho tá na parece que tá numa lagoa, né? Batendo asa, tomando um banhinho tranquilo, é isso aí, a passarinhada gosta demais, né? É uma pena que hoje, em virtude da pulverização, principalmente de avião aí, acabou um pouco com os passarinhos. A gente não vê, se vê mais pintassilgo, já não vê mais canário da terra, pássaro preto também. São passarinhos assim que a gente já não encontra mais hoje cantando. Então, pessoal que tem gaiola aí, autorizado pelo Ibama, preserva, né? Às vezes tem casa aí que tem 20, 30 passarinhos, o camarada já acorda de manhã com aquela passarinhada cantando no seu ouvido para passar as horas, matar a saudade. Mas a gente observa que não é só pessoal antigo, não. Até as pessoas de hoje em dia gostam muito de canto de pássaro. Então por isso que a gente colocou em um fundo musical com esses passarinhos, fazendo fundo aqui no programa Amanhecer no Sertão, pela Rádio Fiscal FM 95,3. Esse programa que está sendo transmitido em cadeia também com a FM de São Paulo aí. E o Cirilo Dantas está aqui na apresentação e o Anão está por lá manipulando os botões para que saia essa qualidade de som de primeira linha. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, enfim, não só na Grande São Paulo, como toda essa região também. E aqui São Carlos também, São Carlos, enfim, essa região nossa aqui que é muito grande também. Eu vou trazer agora os irmãos Pérez, a dupla Coração do Brasil, que são aí da cidade de São Manuel aqui. Eles foram pequenos para São Paulo e hoje estão lá já praticamente. O Tunico já não deixou e o Tinocão tá firme aí, né? Tinoco cantando firme por aí, ainda fazendo muitas apresentações já com seus 90 anos quase aí também. E muito obrigado pela audiência de vocês aí. Então vem aí, a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco cantando de Tonico, João Merlini, Rio Pequeno. E em seguida vem os criadores, Reis do Pagode, Tião Carreiro e Pardinho cantando de Pardinho, que era muito fã, inclusive foi ele que escreveu essa música, que o Pardinho escreveu, que é Casinha da Serra. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 95,3, onde você escuta diferente, e também a FM Cultura de São Paulo. Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo, pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno. Eu cheguei na casa dela meia-noite. seu cabelo brilhava molhadinho de sereno. Foi chegando perto dela, um beijo de amor troquemo. Eu te amo, moreninha, de quando se conhecemos. Dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo. Por você eu tenho penado, minha vida era sofrendo. Eu dormindo variava, no sonho tava te vendo. Na hora que nós partimos, sorrindo ela foi dizendo: mas que cavalo tão lindo, que a ferragem vai batendo. Este é meu baio tostado, já sabe o que eu tô fazendo. O macho tava raivoso, no freio tava mordendo, pois ele tá adivinhando que vai pousar no sereno. Ela perguntou destino, eu já fui esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo. Para gozar nosso amor, que há tempo nós vem sofrendo. Os olhos dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo. Adeus casado meu pai, adeus chão do rio pequeno. Triste sorte de um homem coitado, quando é destinado ao rumo do nada. Só encontra amarguras na vida, estradas compridas de espinhos traçada. Pelo mundo eu vaguei sem destino, desprezei a casinha da serra. Por amar uma ingrata fingida, perdi a mãe querida e os prazeres desta terra. Ao sofrer esta cruel traição, minha triste intenção era ir pra não voltar. Minha pobre velhinha chorava, ajoelhada implorava para me ficar. Mas o ódio roubou minha calma, com a alma ferida fui embora. Fui cumprir meu destino perverso, mãezinha, hoje peço perdão à senhora. Amanhã partirei bem cedinho, quando os passarinhos cantar na arvorada. Triste hora de uma despedida, Deus terra querida, Deus companheirada. Com a lua desta madrugada, me despeço em uma serenata. Vou cantar uma triste canção, pra magoar o coração desta tirana ingrata. Triste viver sem ninguém, a quem fiz tanto bem me trazia enganado. Minha velha morreu de desgosto, hoje eu trago em meu rosto de pranto molhado. Essa terra que me viu nascer, que jamais pode ser esquecida. Voltarei pra trazer umas flores, ofertar em louvor a mãezinha querida. Thank you. Vocês acabaram de ouvir, então, foi o Tião Carreiro Pardinho cantando Casinha da Serra e antes foi o Tonico e Tinoco, Rio Pequeno. Você que veio do interior aí, mata a saudade acompanhando nosso programa, porque essas músicas aqui são músicas que marcaram época com duplas de desfile no nosso programa todos os sábados aqui pela Rádio Fiscal FM, sempre com reprisos domingo das 7 às 8 horas da manhã. Então, você que trabalhou em lavoura, mexeu muito com gado, algodão, café, milho, colheu feijão antigamente, hoje o pessoal tem tudo na base da máquina. Antigamente se batia muito feijão aí, o pessoal usava o cambão, né, para bater feijão, né? Hoje o pessoal quer usar o cambão para bater na própria pessoa. Então a gente agradece a você, amigo. Então você vai ouvir nossa programação e matando saudade com essas músicas sertanejas. Você vê que esses, que eu sempre digo, esses compositores antigos eram pessoal que não tinham muito estudo, mas tinham uma memória para escrever que era fora de série. Até há pouco tempo nós andamos perdendo aí o Caetano Erba, esse pessoal que escrevia muito, o Ted Vieira, o próprio Goiá, enfim, o Sulino, o Moacir dos Santos. Esse pessoal escrevia, era muito bom. O João de Freitas também, que era pai da dupla André Andrade e das irmãs Freitas também. E eu vou dar sequência por aqui, trazendo agora ele. É o Sulino e Marrueiro cantando de Sulino e Ted Vieira, O Padre e o Ateu. Essa é uma disputa boa, hein? O Padre e o Ateu deve dar uma discussão muito boa. Então você acompanha a música aí, depois vocês avaliam aí. E em seguida vem o Lil e Léo, os bambas da música sertaneja, cantando de Moacir dos Santos e Lil, Verdadeiro Amor. Vamos acompanhar essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 95,3, onde você escuta diferente. Certo dia eu vi um ateu com vigário em discussão, dizendo que as imagens eram tudo uma ilusão. Se essas imagens falassem causava admiração, como as imagens não falam, não passa de tapiação. O vigário respondeu, vai pra lá cabeça dura, tu bem mostra que não leu a Sagrada Escritura. Quem não ama o retrato não quer bem a criatura, quando morre vai pro inferno e o corpo pra sepultura. As imagens, seu vigário, é vocês mesmo que faz, pra vender lá no comércio e aumentar seus capitais. É uma coisa que eu condeno e não corto o rastro atrás, pra encher barriga de padre meu dinheiro é que não vai. O vigário respondeu, você deve compreender que a vida de um padre qualquer um não pode ter. Se você é um farista, os padres não podem ser. Nossa vida é jejuar e rezar pra lhe valer. O ateu disse pro padre, não se zangue, não se tome, eu queria só tostão, cada frango que vocês comem. Eu conheço muitos padres, são igual a qualquer homem, de dia são sacerdote, de noite são lobisomem. O vigário disse, veja com que conversa que vem, devia ser arrancada a marva da língua que tem. Pois quem fala mais que um padre faz um pecador também, todo sacerdote ensina só o caminho do bem. O ateu virou e disse, padre, comigo é nos pés, são que nem dono de casa, não perdoa os aluguéis. Quando nasce cobra 30, quando morre 110, a missa dos 7 dias é 400 mil réis. O padre deu uma resposta que venceu o adversário, nenhum padre não lhe obriga a entregar o seu salário. Mas na hora da sua morte vocês pegam no rosário, pra poder tá bem com Deus, já manda chamar o vigário. Os capangas da fazenda derramou suor no chão, pra amarrar o namorado da filhinha do patrão. O moço falou pro velho no dia da execução: por ela eu posso morrer, mas primeiro eu quero ver minha mãe do coração. Chamando o pai de lado, ela disse sem temor: eu ficarei amarrada no lugar do meu amor, se acaso ele não voltar, pois me matem por favor. Eu vou garantir seu nome, porque sei que ele é homem, bem mais homem que o senhor. Conversa de pai com a filha, ninguém viu, foi na surdina. Mas o velho enraivecido já mandou prender a menina. A moça ficou amarrada na mira da carabina. Mandaram soltar o rapaz pra despedir dos seus pais e vir cumprir com sua sina. Capanga falou pra moça: venceu a hora marcada. O malandro foi embora e te deixou na laçada. Eu vou matar com prazer a florzinha cobiçada. Nesse instante a fazendeira ouviu bater a porteira e um cavalo em disparada. O pai da moça sorriu, também chorou no momento. Vocês se amam de fato e não era fingimento. Eu só queria uma prova pra dar o consentimento. Com sorriso e alegria na fazenda outro dia houve um grande casamento. Aí o fogo pagou aí, Juliano. Tá ouvindo aí? É, fogo pagou, velho. Rolinha fogo pagou, né? É, tem muita rolinha mineira. O pessoal, olha, ó, mata a saudade mesmo. Quem morou em sítio, fazenda, isso aí faz recordar. O camarada passa a mão na testa e fala: e, será que aquele tempo era tão bom assim mesmo? É, em parte sim, em parte não, né? Porque antigamente você tinha muita liberdade. As crianças iam pra escola nas fazendas. O único perigo que tinha era cobra e vaca, né? O gado no meio do pasto, né? Hoje não, hoje a bandidagem aí tá difícil, né? Então, você que já tem uma idade aí de uns 40 para frente, deve sentir muita saudade dessa época aí, onde o pai chamava, ia deitar, dava bênção pro pai, pra mãe, jamais deixava de sair, falava: mãe, eu vou em tal lugar, eu volto tal hora. Hoje não, hoje o filho, eu vou e não tem conversa, né? Hoje, infelizmente, a criançada é por aí mesmo e é difícil se manter. Até uns 10, 11 anos você consegue, daí pra frente é mais difícil, que eles fazem as coisas nas escondidas mesmo e a gente sabe o quanto que é duro. Porque é aquilo que eu digo agora, disse agora há pouco, né? O Brasil tá virando um país de velho, né? Porque ninguém mais quer ter filho, é um, dois no máximo, você poder educar bem ele. Antigamente, que eu sempre digo, você criava 10, 12 filhos, mas criava daquele jeito também, né? Mas todos os filhos praticamente obedeciam os pais, os avós, o pai não precisava nem falar, né? Só dava uma olhada de rabo de olho assim, o filho já saía de perto, entendeu? Já obedecia. Quando estava conversando, não se enfiava o bico no meio, então era difícil. Então a gente já observou que hoje, para você manter a educação de um filho, o filho já tem 16, já quer ter um carro, né? Quer ter um carrão, e daí não é fusquinha. Não, é carro bom, independente de fazer propaganda aqui de marca de carro, não, mas ele quer até carrão. É 2.0, se for carrinho mil, não quero, quero um 2.0 para sair cantando pneu também. Bom, mas enfim, o nosso negócio por aqui é tocar música de viola de qualidade também. Eu vou trazer agora aí, é o Lio e Léo cantando, já tocou o Lio e Léo, então vem agora aí. É o André e Andrade cantando de André e João de Freitas, Avô e o Neto. E em seguida vem o Peão de Ouro e Rei do Laço, esse duplão aqui, é vizinho aí, da nossa cidade de Bitinga aí. Peão do Ouro e Rei do Laço cantando de Elias Cândido Farias, 80 por hora. Vamos lá, Alão, ouvir essas duas músicas aqui pela Rádio Fiscal FM 95.3 e também a 103.3 Cultura FM de São Paulo. Menino, você está vindo caminho que passei. Por eu ser muito mais velho, posso lhe dar um conselho. Cada ano é um quilômetro, pode andar devagarinho. Cuidado com os abismos na beira do seu caminho. Lá na curva 250, um pouco mais da metade, você vai sentir cansaço, dor nas pernas e nos braços, com o peso da idade. Menino, por essa estrada tem passagem, tem barreira, tem volta e tem atalho, tem subida e tem ladeira. Tem buraco e tem espinho, muitas curvas perigosas. Tem tocalho e armadilha e muitas cobras venenosas. Tem bastante encruzilhadas, você vai ver um sinal. Você vai sempre à direita, a estrada mais estreita, vai mais longe o seu final. Menino, foi nessa estrada que passei levando a vida. Tem porta que tem entrada, mas não encontra saída. Depois dos 80 anos, ficou muito chão pra trás. Você olha para frente, esperanças não tem mais. Tem a cidade dos mortos, o lugar é um mistério. Nessa estrada quase ninguém chega na placa 200, sem morar no cemitério. Versos alegres, nem sempre um violeiro é capaz. Se tem gente em cadeiras de rodas, outros morrendo nos hospitais, e na campa de um cemitério, de uma pedra escrito aqui jaz. Um fulano que foi motorista, abusava e corria demais. Motorista que estão dirigindo, tenham muito cuidado e atenção. Não esqueça que aí no volante tem a vida e a morte nas mãos. De saudade seus filhinhos choram, sua sua esposa lhe reza a oração. Se quer viver, maneirem o pé, porque carro não é avião. Motorista, não desligue o rádio, ou meus versos não vão lhe ofender. Eu também sou seu irmão da estrada, e por isso posso lhe dizer: nossa vida já é muito curta, e alguém precisa de você. Pensa em Deus e respeite os sinais, para não matar nem morrer. Quem abusa das leis da estrada sofre multas e outras tormentas. Não precisa ser apressado, nem andar só em marcha lenta. A idade alcançada de um homem diz em médias que chega aos 70. Mas alguns podem chegar aos 100, se não ultrapassar os 80. Aí vocês acabaram de ouvir, então foi o Peão de Ouro e Rei do Laço cantando 80 por hora, e antes foi o André e Andrade, Avô e o Neto. Eu vou trazer mais uma música, em seguida já vem pro encerramento aí. Eu vou trazer agora aí, é o Craveiro e Cravinho cantando de Dino Franco e Bento Araraquara. Olha o nome do compositor aqui, Dino Franco e Bento Araraquara, né? Gente que ouve a gente, em seguida já vem pro encerramento aí. Eu quero dizer cantando ao povo dos quatro cantos da minha grande nação. Peço a quem está me ouvindo não ficar aborrecido. É mensagem pra cidade, elogios pro sertão. O cavalo troteador é o carro do roceiro. O televisor é a serra que desenha o horizonte. A caneta pena de ouro é uma enxada cordadeira. Sua água encanada é a água de uma fonte. O artista seresteiro, pra ele é o sabiá. O bolero citadino é uma linda toada. A cigarrilha de filtro é um cigarro de palha. A luz forte de mercúrio é a lua prateada. O relógio da matriz é o galo no puleiro. A flor que enfeita a sala é uma cabocla donzela que namora só em casa, dando exemplo de pureza. Fica noiva e se casa no altar de uma capela. Em vez de fogão a gás, é um velho fogão de lenha. O camarão no espeto é uma costela de vaca. A sua rua asfaltada é uma estrada de terra. A espada do roceiro é um palmo e meio de faca. Seu escritório contábil é a roça no cerrado. E a sua faculdade é uma escola rural, onde vão todos os filhos aprender o ABC, pra elevar a cultura da família nacional. O prédio de 20 andares é uma casa beira-chão. Sua piscina de banho é uma serena lagoa. O seu jogo de bilhar é o velho jogo de malha. A respeitável madame é uma humilde patroa. Terminando por aqui a minha comparação, eu afirmo que o roceiro tem sua vida feliz. É um soldado voluntário na batalha do progresso. É gente que ouve a gente por todo este país. Aí com esse fundo musical de Claveira e Cravina, vamos ficando por aqui com o programa Amanhecer no Sertão. Este programa que teve a apresentação de Cirilo Dantas e os trabalhos técnicos na sonoplastia foi de o Vitor, mais conhecido como Anão. Bom dia para você, Anão. Bom final de semana. Obrigado a você que acompanhou nosso programa agora das 8h05 até as 9 horas. Esteja conosco amanhã também, no domingão, aí das 7 às 8 horas. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. Saudade é uma dor ingrata, só a serenata pode disfarçar. Eu vim de longe pra te ver, querida, por da minha vida, mas vou te deixar. Minha companheira é minha bandeira de apresentação. É o emblema que nunca se finda das caboclas lindas lá do meu sertão. Eu vou me embora, Deus povo amigo, em soluço eu digo, com